vai pegar fogo. Tudo quanto vale no sufoco, o troco, não faço teu ouvido de esgoto. De novo é o time tá aqui, vem pra ver, conquistar, resolver. Tudo que for pra ser, tô indo, hein. Não só com a esperança, mas além, vai e vem. Pra mim cê não dá nada, Zé ninguém. Na paz tipo Zé, hein, você vai dizer quem, hein. Eu vi que pra maldade nem amém. Foi tristeza, mas ao mesmo tempo que sento e vejo que tudo tem seu tempo. Lamento tá firmeza, mas os contratempos fudendo, que treta. É mãe que chora, já disse em rosas, vamo embora. Dá pé pra vagabundo, é colírio nos olhos. Nessa flora, quem tá comigo ora as bolas. Pedir seguro pra Deus, não vale vir assim. Na pele que Zé pra ataque, tudo que invade Santa Chica praxe, muito mais que saudade. Tua cota, não aguarda, espera truta. Veneno na atmosfera, filha da puta. A chama acesa pura da favela, os quatro cantos. Encanto é encantador, o elo, paisagem. A margem do que eu gosto, do que eu quero. Sofredor, eu agonizo mil fita. Não falo sofredor, o amor que eu sinto é muito forte. Eu embaço, impossíveis, difíceis, a níveis do que no fim do túnel uma luz. Vai saber, eu vou ver. Qual poeta você quer que eu seja, vou além. Te manda ideia certa e não aquilo que convém. Na street, um qualquer Félix, muita treta. Feitiço ou sorte, tudo vem na ponta da caneta. Trajetórias, vitórias, glórias, tudo nela. Chega, toma de assalto e sua razão esfarela. Só me evapora, cara de derrota. Fui, qualquer hora, que eu sou sem nota. Ruim, sinto muito, coração de pedra nem sentiu. Cada um com a sua cruz, não importa se faz frio. Natureza, eu, tipo tempestade na cidade. Sozinho, mas com toda essa essência de bondade. Quer saber se eu sofri, tô correndo, humildade faz parte do meu show. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror. Até o extremo eu vou assim, caminhando no sereno. Me feta moto, carro, crime, seu veneno. Então chove lá fora enquanto escrevo por extenso. Tá tenso, penso agora que há anos eu não penso. Um alvo na cidade, silêncio, seu documento. Essência de bondade que se perde pelo vento. Rasteira, não tem vista mais enxergar. Asneira, acorda tio, cê tá na selva. Aqui você vale o valor do seu boot. As horas vão passando e a vida me dá chute. Mandrake se lascou nas ruas da amargura. A cura tá na doença, dá licença sem frescura. Tio, tô tentando te tirar da dor. Conforme o frio, Deus agasalha o merecedor. Como o rio que desaga, vou enchendo a favela. Amor, paterno, fraterno, amor, eu vou. Só no sapatinho, pai e pum. Um salve pro pivete, meu respeito a cada um. Sou atrevido, a essência da maldade nem me toca. Acorda, a trupe, chutando a porta, faz favor. Só eu sei o que a saudade já causou. Sou lembrança pra alguém que já foi, que restou, que ficou, que não vai. Vai ficar, vai sorrir, vai chorar. Enfim, cada um no seu lugar. Nada no futuro, nem sei o que se passa. Tiro no escuro, nem viro o tempo passa. O que é isso? O fogo se alastra. Pânico, pânico. Pilantra na maldade é pânico, pânico. A trupe vai pegar fogo. Aí truta, se entendeu aquilo que eu citei, eu já vou. Sem magoar quem tá na escuta. Trago sangue novo pro milênio e tô desfruta. Tipo tempestade na cidade, vou eu. Com toda essa essência de bondade. Quer saber se eu sofri, tô correndo. Humildade faz parte do meu show. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror, esse é o pacto. Vai pegar fogo, a trupe é o terror. E você vai lembrar meu nome, então vai pegar fogo. O rei do microfone, o coringa desse jogo. Minha mente brilha mais que o ouro do seu eyes. Mas eu não tô a vendo, então aprenda como faz. A trupe uma mais, nem areia nem fumaça. Compre meu refrão, a ideia vai de graça. Tinta no pincel, meu céu sou eu quem pinta. Devo pro fiel, meu parceiro pinga. Você sabe quem eu sou, mas não sabe como eu faço. No seu quebra-cabeça sempre vai faltar pedaço. Acendo o estopim, mando tudo pro espaço. Marco o elefante com a ponta do compasso. Só os verdadeiros vem com nós, não neguinho. A trupe é o pacto, assim até o fim. A toda rima unida à poesia. Os manas, mina que tão na sintonia. O que cê quer, eu quero, então é 0-0. Uma pá de blá blá blá, tititi, lero lero. Foda-se sua cor, branco, preto ou amarelo. Consciência eu respeito, ignorância eu não tolero. Branco elemento, a trupe é o nome. Se eu for dessa pra melhor, eu vou nessa como homem. A trupe, o código de honra, o pacto. O elo da corrente intacto. Sente só o peso, nega, eu vim pra causar. Prefiro morrer preso que um dia me calar. Desse jogo saio ileso, tenho bala pra trocar. Militante ou indefeso, de que lado você tá? Vamos lá pra somar, pro impar, pra mostrar como tem que ser o dia D, a hora H, eu sou eu. Pelos quatro cantos da cidade é meu, o dom que me dá toda a liberdade. Quer saber se eu sofri, tô correndo, humildade faz parte do meu show. Meu show. A toda rima unida a poesia. Demorou? Demorou. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo.